Tower 121 Bondina, Richmond, New York, QA. Line up and way X-ray Lima Fox 121. Yeah, to line up for West Runway 10 Tower 121. Vito India Juliette, solo aos 43, autorizado backtrack. Tem condição de agilizar pro pra levar a pista, ou Julie? Juliette, Tango Zulu, mantém a aproximação, informarei a pista livre. Não, Juliette, Tango Zulu tá na final de 3 milhas e meia, vai ser travado. Sentido. X-ray, Lima Fox 121, clear to line up and take off. Wind, 130 degrees, 1 knot. Tango Sul livre, pouso pista no 7, vem final 4, 0 graus, 10, 9. Xanem 1141, boa tarde, acione a identificação dessa 4.000 pés via Bonf, ajuste padrão. Para o solo. Boa tarde, bom, 780, na posição sul, cruzando 200, na informação, que vem. 780, boa tarde, acione a identificação desse 050, vigilância, chega na maré. 050, na maré. Fim para o solo. Boa tarde, voo 1924, autorização para Maceió, vindo para Quebec, posição 1. Voo 1924, pronto para cópia? Pronto. Voo 1924 para Maceió, nível 350 autorizado, decolo da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju, da Triwisk 58, controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5035, voo 1924. Juliette Bravo Delta, prossiga. Autorizado, táxi via Pátio Uno, Lima e Mike. Aguarde, tem um tráfego agora no sentido contrário. Aguarde para início do táxi. Voo 94, então autorizado 350, decola da 10, curva esquerda na Puca, transição Caju, na Peruíque 58. Controle 198, transponder 5035, voo 924. Voo 924, correto, chame para posicionamento. Chame lá. Juliette Tango Zulu, está livre até o 43. Juliette Bravo Zulu vai aguardar o Juliette Bravo Delta vai aguardar o ingresso do Juliette Tango Zulu no pátio após inicia e chame na Taxi Quebec para o cruzamento da pista 7. Juliette Bravo Delta. Solo voo 1806. Voo 1806, pronto cópia? Pronto cópia. Voo 1806 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jama, para direto Aracaju. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-18-6, aciona 5005, gol 1806. Autorizado Aracaju, nível 190, decola 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, a saída 198, controle 1862, 5005, transponder 1806. Voo Romo 806, correto, chame pronto para o TMEC acionamento. Limpo e 03, aguarde cópia. Lima, Papaquilo, aguarde cópia, São Paulo. Olimpo 03, autorizado voo Salvador-Salvador, nível 095, radial 170 Salvador, 30 milhas. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, inicialmente no corredor Axé, restrito 1 mil pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 0275, Olimpo 03. Firmando a curva à direita, corredora 7. Olimpo 03, correto, direcionamento, chame para o táxi. Lima, Papaquilo, pronto, cópia. Lima, Papaquilo, para São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 280, via Atruís 50, decolagem da pista no 7, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 186, aciona 5045, Lima, Papaquilo. Boa tarde, aciona a identificação. Desce ao 050, vigilância, chegada maré. Sim, selecionamento táxi, chama torre 1 no noite, décimo meia, Lima Papaquilo. Então 3661 no gate 2, autorizado, chama táxi. Lima, Papaquilo, impressionante, é 3 de táxi. Apresenta o plano de voo, notificação na sala aérea de Salvador. Fala, Salvador, boa tarde, trip 5489. Trip 5489, pronto, cópia. Lima. Trip 5489 para Vitória da Conquista, nível 200 autorizado, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na saída Gole, Eval, após Eval, direto Conquista. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 0160, Vitorinho de Juliette. Confirmando, Trip 5489, aciona 5060. Autorizado, Vitória da Conquista 200, decola da 10, direita após, saída agora, transição Eval, após DCP Conquista, 198 controle, 286 na torre, aciona 56, correção 5060, trip 5489. Trip 5489, correto, chame pronto para pushback também. Vamos parar. Juliette, Ok, tá autorizado. Só logou 1806 na remota para fundo de treinamento. Confirme para o solo. Algum 806 na remota, pushback acionamento. Autorizado, seu táxi, segundo 806. 806, acho que táxi. Bono 780, autorizado a final do ILS X-Bay para a pista 10, o ponte localizador. É ponte adentro, táxi 80. Salvador, 3661 com 76 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas, para o táxi. Táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 13. Uma boa tarde. Boa tarde, senhorita. Índia, Alfa, no ponto de espera 186, 10, 13, ajuste 3661. Negativo, número 3 na aproximação. Fala. O controle Salvador solicitou que mudasse a saída para Dael Coral. Dael Coral. Autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Salvador, o Sam 361, pronto, pode estar aqui, não no zero. Aguarde. Aguardando, Sam 361. Chalé 6141, prossiga sem restrições em pelo até 2000, autorizada final do ILS X-Bay para a pista 10, reporte localizador. Livre decolagem, vento, uno, corrigindo, aguarde para decolagem. Salvador, voo 780. 780, complete o EDF, chame a torre, 1-9-6-2, é bom pouco. 7-8-6-2, é boa tarde. aerovia Azulu 16, Belo Horizonte, após direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador opera em 199.8, torre 198.6, aciona 5057-1333. Autoridade São Paulo Congonhas 360, decola da 10, curva direita, Del, Liga 20. Campo Azulu 16, Belo Horizonte, Trive e Pirassununga. 198 controle, 118.62-50-57-3, gol 1333. 1-3-3-3, correto, então, para o próximo. Puxa acionamento, pátio 3, trip 5, 4, 8, 9. Autorizado, cemitério táxi, trip 5, 4, 8, 9. Autorizado, repórter táxi. Fala, o 806 para o táxi, QAB 132, autonomia 2 horas, 12 minutos, até a Recife. 1806, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, torre 118.6, ajuste 103, uma boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera 286, 1013, obrigado, 1806. 104, sem restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil, 1013, 3204. Saído Lorenzo no meu pé, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-8-6, aciona 01-60, vitrine de Juliette. 98, bom dia, obrigado. 1780, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 9 nós. David Pouso, 780. Entra tráfego decolando da 17, novembro da Oscar Romeu, chame a torre, 186, bom pouso. Controle, bom dia, Papatango Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, só 280, saída da El. 280 da El, Quilo. Avisando o localizador, acionar 6141. 6141, chama a torre, 118, decimal 6, bom pouso. 10, 9, decimal 6, bom dia. 3804, desça 2000, autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. 2000, ILS X-Way 10, reportará no lote, 3804. Solo Salvador, é o gol no 394, na posição 5 para push back em funcionamento. Gol 1394, coordenando que a equipe de solo, tráfego da trip no pad 3 já vai iniciar o táxi. Após o ATR da trip passar a retaguarda, tem livre pushback, gol no 394. Gol no 394, gente, após a passagem do ATR da trip, a retaguarda, tem livre pushback e acionamento aqui da 5. A defesa HC35 para pouso na liberação, mesmo autorizado. Novembro Oscar Romeu, pouso parado sobre a 35, depois prossegue o táxi sobre a pista? Sim, aqui. Está autorizado então, pouso parado sobre a cabeceira 35, vento no 30 graus, 8 nós. Novembro Oscar Romeu. Vitorino de Juliette, boa tarde, livre sanagem para início de táxi. Para o táxi, trip 5489, tem 55 a bordo, 4 autonomia, alterna Salvador. 19, é. Confirmando trip 5489, táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 1093. Autorizando via Juliette após Alfa, ponte ferro 10, torre 186, ajuste 1035, 489. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou 1780, livrou a pista. Eu sou o seu táxi. 780, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi 6 Juliette. Via Alfa, antes da táxi 6 Juliette, vai manter o voo no 780. Salvador, Oceané 6315. Oceané 6315, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando. Salvador, está 3144. São 3144, número 2 para cópia, aguarde. São 3661, são 3661, tem condições de agilizar as manobras para decolar assim que autorizado pela torre? Afirmativo, são 3661. E mantém. Seguinte, após o Chanel visual, vai nem manter pistão no zero, são 3661. Adão, 600. Boa tarde, Altan 3804, está estabilizado. 3804, prossiga aproximação, informa aí que está livre. Aguarda. Torre, Salvador, gol 1806, ponto de espera. 1806, mantém o ponto de espera. Mantém. Pode prosseguir para a intercisão, na numeração dessa? Confirme. Já na 35, só pensar uma palavra. Ah, tá ok, eu vou informar a Infraero. Acredito que seja o pessoal fazendo uma vistoria, mas eu vou pedir pra Infraero pra dar uma verificada. Vai manter posição na Delta, aguarde. No 41, solo 05, direito no 219. Mantém posição antes do ataque 6 Juliette. Prossegue o ataque pela Alfa, mantém posição antes da Juliette. 2.03. Parou, bem estacionamento, voo 1924. Posição 1. Voo 1924, devido ao condicionamento no ponto de espera, aguarde para início de pushback. Aproximadamente 10 minutos. Solo, Xander 6141. Xander 6141, táxi de Alfa, mantém antes da táxi 6 Juliette. Vamos 780, visual ao contrato da companhia do pushback. Afirmativo. Observando o tráfego da companhia, ingressa via Juliette para o gate 05. Após o tráfego do Amor, observando o tráfego da companhia para o gate 05, gol no 787. Lua 41, eu nomeio, acione identificação, desça ao 050, vigilância, chegada à maré. 050, maré. Aumento, posição 10. Lua 333, é o número 2 para pushback, devido ao condicionamento com fone espera, vai aguardar aproximadamente 10 minutos para início do push. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3661. Número 3, no ponto de espera, retaguarda do tráfego da Trip, na posição 2 horas. Vai taxar via Índia e Alfa, no ponto de espera, se meter torre 1 no 8, decimal 6, no 394. Ok, é no 394, então tem o livre táxi, direita Índia e Alfa, retaguarda do Trip, no ponto de espera 14. O Varma tem 182 a bordo, 3 horas e 47, Campinas de Alternado. 5489, após a rolagem do gol, o senhor Aline mantém. Após a rolagem do gol, Aline mantém 5489, gente. O gol no 600, do Santo Gol no 600, seguiu o tráfego na Trip, da Trip no ponto de espera, Ajuste a minha torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, gol no 600. 1 e 13, segue o trip, pode chegar a 1862, gol no 600. Fala Salvador, boa tarde, é o San 3804, segurou. San 3804, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, 3804. Alfa, Kilo, Pátio 3 vai aguardar para ingresso no Pátio 1. Pátio 3 aguarda para ingresso no 1. Olimpo 03, prossegue táxi, é o número 3 no ponto de espera, retaguarda de tráfego da Gol. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3. Olimpo 03. Paulo, tá 3 no 44. São 31 no 44, número 2 para a copa, aguarde. Oceanair 6141, observando o tráfego na frente da Força Aérea, vai ingressar via Juliette para o gate 11. Oceanair 6315, pronto para a cota? Pronto. Oceanair 6315 para Guarulhos, autorizado nível 360. Via Peruísque 50, decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El Leda, transição B10. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 186, aciona 5072, Oceanair 63, no 5. Guarulhos 360, Peruísque 50, decola da 10, da El Leda de 10, aciona 5072. Correto, chame para posicionamento Oceanair 63, no 5. Vai chamar. Bono 924, gate 01, né? Em nível de posicionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, Bono 924. O Bono 394, vai guardar a passagem de Airbus da Avianca no táxi, a foto prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 3, um boa tarde. Bono 394, seguinte, 10 no 3, ajustado, após o Ocean, ingresso a Juliette Alfa, ponto de espera com a torre. Muito obrigado, uma boa tarde. São 3144, pronto, cópia. Francesa. São 3144 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Turbulo 9. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5070, São 3144. Estão 3144. Tem livre puxa acionamento, chama o para táxi. O gol 1333, não escuta? Oi, chame controle 198, bom voo. 198, grato, até a volta, Julie. Está cruzando 6500 pés em descida com 275 de ground speed, reduz indicado. Reduzindo 6320. Tá visual com atraso. 333. Tá ok. Após a passagem do adiante, está autorizado por 10 no 333. 20, aguardando. Olimpo 03, por favor, confirme o PLB. Sim, 3 agora. 320, vetor radar para sequenciamento. Curva esquerda para o A020, limite ao curso localizador. Ok, está reduzindo para 209, pode prosseguir na proa? Negativo. O tráfego também está reduzindo à sua frente. A diferença de velocidade já é grande, a separação já é pequena. Mantenha a proa 20.